gente. Já nem vejo a dor do meu rosto nessa solidão. O que vejo em mim são fantasmas em meu coração. E não parei mais de brincar nas noites sem dormir. E quando tento não pensar, fico pensando em ti. E não me atrevo a começar a te esquecer. Por trás de mim.